buraco deu até o solo? É a torre corrigindo. É, quantos circuitos o senhor vai efetuar da 17? Ah, vai efetuar um circuito e pulo no final, é isso? Ok, sim, está livre ingresso e decolagem, vento 010 graus com 5 nós. Ok, sim. Golf, prossiga para o solo. Sierra Índia seria Itororó? A radial ideal de saída? 2, ciente, aguarde. Copa Golf confirmando na radial 242, quantas milhas se encontra a localidade? Um sete zero? Cente... Autorizado, reporta táxi, volume 260. Autorizado, reporta táxi, volume 260. Agora para a série 2733. Paulo Salvador, para a série 2733. Para a série 2733, confirme. Para a série 2733, está no pátio de encar, notificação para voo local. Intenção de decolar até 1000 pés até ele em Taparica. E regressar para tráfego visual em Salvador. Gente, aguarde. O Aço apagou pelo solo voltando? Aqui é que o Delta Lindo decola. Vento 010 graus com 5 nós. Quer confirmar se a Índia XC Índia fica dentro da terminal Porto Seguro Ilhéus? Gente. Tango Bravo XC Foxtrot, sendo autorizado 2500 pés. Fuxera 2733, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Fuxera 2733, autorizado voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo de Itaparica. Voo visual, 1.000 pés, decola da 10, primeira curva direita, restrito no corredor Axé. Aciona 01 no 7 no transponder, o controle opera em 1 no 9.35. Autorizado Salvador, ficou sobre o voo de Itaparica, retorna para trás do Zão Salvador, vai decolar, curva direita, 1.000 pés, corredor Axé. Controle 3935, transponder 01117. Procedimento correto, confirme o pato que se encontra. Corrigindo, o pato militar confirma o POB? Está com 05 a bordo. 5 a bordo, centro de pressionamento pronto? Afirmativo, 2733 está pronto para o táxi. Livre táxi, não, hotel chama a torre para decolagem, cabeceira deslocada em 1 no 1.200 metros. Ajuste 1008, torre 108, decimal 612 no hotel. 2733 no hotel chama a torre de 8 metros. Paulo, voo 1260, está pronto para o táxi. Liga para o solo, 1260. Estamos prontos para o táxi, alternando Salvador. 3 horas e 10, estamos com 1-3, 8 horas. 1260, autorizado táxi via Índia Alfa, na Delta chama a torre, 118.612, ajuste 1008. Índia Alfa, na Delta com a torre, 18.612, 1008, 1260. Solo Salvador, bom dia, gol 1-7. Solo 777, ponto seguro 320, será coordenado, agora de cópia. Guardando qual, só a saída prevista? Dael. Tá, obrigado. Triple 7, confirma o seu portão? 24. Center. Vai aqui é o Delta, cruzamento da 10. Autorizado, informe girando base, Mike Eco Delta. Ok, vai reportar girando base, Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, voo 260, se aproximando da Delta, pronto. Voo 260, bom dia, linha decola da pista 10 deslocada, vento norte com 5 nós. Exato, decolagem, tá 10, deslocado. Tá livre o ingresso pela Delta? É, pela Delta mesmo, ingresso pela Delta. Gente, exato, decolagem, 10, voo 260. Mike Eco Delta, livre tudo, não, 7, vento 360 graus com 5 nós. Gente, eu recebi aqui no meu sistema, porém não disponho do transponder. E o centro não dispõe do seu plano. Mas me deixa cá com a sala PLN. 1777, ponto seguro, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1777. Uno 777 autorizado Porto Seguro, 320 nível, Upper Whisky 50. Aerovia, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, transição de NER. 5577, eu transpondo o controle 119 decimal 35. Autorizado 320, serviço 50, Porto Seguro, da Eldiné, decola 10, primeira curva direita, 1.200 metros. Disponíveis, aciona 5577, controle 3935, 1.777. Protegimento correto, 04 ao portão, autorizado, pushback acionamento, quando cogino, reposte quando pronto, para push acionamento. Quanto antes, chamará 1.777, grato. Vexê, Foxtrot. 2.500 pés está incorreto por causa do rumo que o senhor está mantendo. Como o senhor vai visual, 2.500 pés. Mantendo 2.500 pés, então, Bravo, que você pode falar. Salvador, Santo 3895, posição 1 para pushback acionamento. Santo 3895, pulo position autorizado, puxa acionamento, reporta táxi. Apoio autorizado, reporta para táxi, 3895. Bruno 260, decolado aos 33, chame o controle 119, decimal 35. 119, 35, 260. Controle Salvador, gol 1260. Gol 1260, contato radar na decolagem, chuva nível 390, saída Puca. 390, saída Puca, gol 1260. Tango Oscar Papa Golfe, pronto, cópia. Oscar Papa Golfe de Salvador para Sierra, Índia, XE, Índia, 080, nível correto disponível. Decola no 7, primeira curva direita, saída gole, após TCT. 5-0-0, transponda o controle 1-9, decimal 3-5. Confirme o PB. 102 agora, 108 decimal, meia dúzia. Siga. Acionamento, chama pelo táxi. Necessitamos, peguei a desvia à direita para evitar as avanças. Conforme a proa e por quantas milhas o Gon 260 vai afastar? Proa 085 por 10 milhas apenas. Sim, reporta término de desvio do Gon 260. Trabalhando. Salvador, Força Aérea 2733, está no ponto de espera do hotel pronto. Força Aérea 2733, alinhamento e decolagem autorizados, vento norte com 5 nós. 2733, alinhamento e decolagem. Chama agora Centro Recife 12685-12545. 12685, alterne 13545. 12685, alterne 12545. 12685-12545, obrigado, vou no 260. Tá 3895, tá pronto, tá com 4 horas e 15, alternando Galeão e 102 a bordo, 102. 895 autorizado, táxi via Índia Alfa. Ingressa na taxiway Delta, na Delta chama a torre quando pronto, 118 decimal, meia dúzia. O ajuste agora é 007. Gente, ajuste no 007, vai taxiar para a direita, Índia Alfa. Delta, lá quando pronto, 118.6, com a torção 3895, obrigado, bom dia. O 02733, decolado aos 39, mantém-se em condições visuais, 1 mil pés, ingresso, corredor axé, chame para cruzar a final da 35. 733, mil pés, corredor axé, vai chamar para cruzar a 35. Oscar Papa Golf, táxi até a Papá, chame para ingresso, 117. Augusto livre ingresso, informe alinhado e pronto, estão no SES. Terceiro 2733, para o cruzamento da final da 35. Livre o cruzamento, após efetuado, chama o controle 1935, Força Aérea 2733. 733, está cruzando o momento, vai chamar o controle 1935. Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, mantenha o corredor axé, mil pés, reporta fora da barra. Portará fora da barra. Galo Salvador, voo 1257. Ah, Delta passa por Tibera. 1777, prossiga para o solo. Tá no gate 4, nosso direcionamento. Autorizado 04, portão, reporta táxi. Autorizado, é para entrar táxi 1777. pista livre decolagem. O vento de 0,10 graus com 5 nós. Informo, tem uma aeronave da Força Aérea Brasileira, tá mantendo o corredor cheio a 1.500 pés, está passando agora para o farol de Itapuã, ok? Sentido farol da Barra. Decolagens, o vento permanece. Decolou o Papagô. Decolado aos 4-4, 1935, TAM 3895. 1935, obrigado. Papagô decola aos 4-4, 1935, bom dia. 3895, decolado, vai iniciar a curva à direita, na Adael. 3895, contatado a decolagem, suba nível 360, que é Adael. Adael, para 3895. Alguma possibilidade de voar dessa posição direto, Adael? Perfil, tá 3895. Ok, vai manter o perfil. Bravo, XA Foxtrot, autorizado descida, livre frequência para a coordenação. Bravo, XA Fox, repassa para o retorno. Galeão 360 será coordenado, guarda de cópia, tá 3191. Guarda. Solo Salvador, gol 157, pronto para o táxi. 182 a bordo, autonomia 2 horas 48 minutos, alternando com o fim. 182, 2h48 com o fim, é isso? Afirmo. Gente, livre o táxi à direita, ponto de espera da Delta, chame a turma 18.6. Direita, Alfa, Delta, 1861 no 57. Obrigado, Vasco. E ciente cruzando 2.200. Fica atento à restrição da saída Gole, Oscar, Papagolf. Atento. T733 visual com a ilha Itaparica. Permaneceu o visual com Itaparica, está passando para o da Barra Nova. Sim, se vir frequência para a coordenação, não há tráfego conhecido a reportar no, no setor, reporta para o retorno, funciona 2733. 733, é, autoriza subir para 5.000, interfere você 5.000 na vertical da Ilha Itaparica. Ok, qual o setor da ilha que intenciona efetuar o exercício? Pode ser o setor oeste, que está mais simples para você ver, e depois vai realizar tráfego de simulado sobre Vera Cruz, também a 2 do tempo. Positivo. Vai permanecer visual? Permanecer, pode permanecer visual, então o setor oeste de Itaparica. Ok, prossegue para o setor extremo oeste da ilha de Itaparica para efetuar o exercício. Autorizada a ascensão a 5.000 pés, permanecendo em condições visuais. Como referência, o rumo 270 no setor extremo da ilha. Eu atendo com referência o 270 no setor extremo da ilha. Controle, o WebJet 6740. WebJet 6740, autorizado via chegada a Mari, desse mantém a nível 050. Via Mari 050. Como que perdeu o contato do Centro Recife? Cliente. 3895, chame Centro Recife, 1288, alterne 1264. 288-264. Salvador, Pro-Central, 3216, escoca idente. Descent, flight level 070, Pier Mari Arrival. Possibilidade do WebJet 6740 voar duna? O WebJet 6740 mantém o perfil. Ok, 6740, reduzindo o perfil de velocidade. Paz. Azul 4060 na escuta do controle. Acião, prossiga. Azul 4060 aciona a identificação, autorizado via chegada a mar e desse mantém a nível 060. E até o 060, 4060 azul, possível faz o RNAV. Sim, após ITAP será autorizada a RNAV azul 4060. Após ITAP será autorizada a RNAV 4060. Web 6740 e forma indicada. Tá reduzindo para 0,50 mais. Sim, azul 4060 e forma indicada. Tá com 270. Reduz a velocidade para 250 nós azul 4060. 250, 4060. 3-2 no meio, informe de cada. T90-3216. Confirma speed. T90. Reduce speed to 250 knots. T90-3216.